Bernardin. Olá, boa tarde, 1:06, é uma segunda-feira, um dia depois do Grenal, que o Grêmio ganhou novamente, e o Sala de Redação vai pegar fogo, e já estou prevendo altos debates do Guerrinha com Leonardo. A cobra vai fumar, Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e planos de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela vida. A Objetiva Administradora acaba de completar 24 anos. Pois é, experiência, e ela diz que é especialista naquilo que faz, cuidar do seu condomínio. Tem Objetiva Administradora em Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Potter, quero começar por ti, Potter. Boa tarde, boa semana para todo mundo, Pedro. Há obviedades, né, de por que a gente ganha algumas partidas e perde algumas partidas, né? No Inter ontem apareceram várias que... E a partir do Inter ontem mostrou muito o que vem sendo o Inter nessa temporada. O primeiro tempo foi do Inter. O time do Ramires tem algumas coisas interessantes que começam a pintar, né? Mas é um time desequilibrado. E no Grenal tem um teor a mais desse desequilíbrio chamado nervosismo. O Inter está já no quinto treinador, se eu for contar o Zé Ricardo, que perde Grenal. Abre uma exceção, claro, para do Abel, né? Mas o Abel não vence aquele Grenal dominando o jogo, né? É um jogo quando o Grêmio perdia as pernas, e agora é o Inter que perde pernas, aliás, o Inter está mortinho. Chega aos 30 do segundo tempo, o Inter morre. Isso é um defeito do Inter. Porque está desencaixado, porque trocou de preparador. Acho que as duas coisas colaboram para isso. Mas como cabe ao meu lado primeiro observar o Inter, né, e depois o Grêmio, o Inter perde o Grenal pela maneira, por vários motivos, mas o principal deles, Pedro, pelo que vem acontecendo nos últimos anos, o Inter é menos time que o Grêmio. O Inter tem menos qualidade. É tão menos assim, hoje em 2021, eu acho que não é tão menos assim. Mas os jogadores do Grêmio entram em campo no Grenal com um aditivo a mais, a tranquilidade mental. E isso o Inter no Grenal não tem. Tanto é que o Grêmio acaba com meninos o Grenal. 8 jogadores da base, né? É. E vence o Grenal, o segundo gol, a participação completa deles, né? E o Inter com um dos seus líderes errando, aliás, um passo no meio-campo, que é o Dourado. Né? Igual o Grenal anterior, que tem outra vez o ponteiro direito, né? E depois tem o Léo Xu, e o Léo Xu tá fazendo gol. Então, meninos e meninos, duas vezes contra o Inter. Então esse é um dos motivos, assim, eu acho que sim, cai no colo dos jogadores, sim, cai no colo do treinador, eu acho que o Inter tem essa mentalidade nervosa em jogos importantes, mas esse grupo de jogadores vem falhando em momentos decisivos com qualquer treinador. Boa parte desse grupo falha com o Odair em momento decisivo. Esse grupo falha em Grenais em momentos decisivos do Gauchão com o Codê. Esse grupo falha com o Abel em momentos decisivos. Esse grupo falha nos Grenais agora com o Ramires. Então é um grupo insuficiente. O Inter precisa contratar, e precisa contratar quem está acostumado a vencer, porque os principais jogadores do Inter, eles não venceram ainda. E não é terra arrasada, tem muito torcedor do Inter que já estava me cobrando antes do Sala, né, dizendo assim, tem que mandar embora o Dourado e o Denilson. O Dourado e o Denilson são dois dos melhores jogadores do Inter. O que tem que acontecer é colocar jogadores junto deles, que tirem a responsabilidade deles, ou que dividam a responsabilidade que eles, e deixem eles mais tranquilos. Para acabar essa primeira parte, Pedro, é o Grêmio diante da chegada do Renato. A torcida do Grêmio xingava o Ramiro, xingava o Groy, xingava o Luan, xingava todos aqueles jogadores que viraram depois que chegaram alguns reforços, que tiraram a responsabilidade em cima deles, e o Grêmio vira um time vencedor. O Inter precisa de qualidade, porque é a qualidade que faz o Inter ficar nervoso no clássico, e é a qualidade que faz seu adversário vencer o clássico. Bagé, o Grêmio tem toda essa qualidade? Boa tarde, Pedro, abraço em todos aí, abraço também na audiência do Sala. Sabe que eu me policiei nas últimas horas, já pensando no Sala da segunda-feira, para não cair em algo de falar o por que o Inter perdeu. Eu quero falar por que o Grêmio ganhou. Porque se nós pegarmos de 2018 para cá, o Grêmio perdeu dois clássicos. 2018, nós estamos em 2021. Então, o Inter 15 já jogos, Bagé. 15 jogos. O Inter já teve técnico argentino, agora é espanhol, já teve nascido no Rio Grande do Sul, já teve nascido em São Paulo, e o Grêmio continuou ganhando o clássico. Vocês vão lembrar que no começo da semana, quando a gente falava ali aquela pergunta, né, aquela coisa que a gente sempre cai, o clichê de saber se tem favorito ou não, eu sempre me apegava no único ponto para mim que hoje é favoritismo do Grêmio, a maneira tranquila que o Grêmio entra para jogar o Grenal. O Grêmio transformou o Grenal, que é um jogo tenso, num jogo tranquilo. E ontem, o Thiago Nunes, ele consegue atingir uma marca que ele só não chegou ainda no eterno Fantoni, no tio Fantoni, que chegou a 14 jogos de vitórias consecutivas. Ah, não, mas o Thiago Nunes, ele tá chegando agora, ele pegou time fraco, tá, ontem ele ganhou o Grenal. Ele tem 7 vitórias consecutivas. E ele começa o Grêmio de uma maneira equivocada, e que eu concordei com ele. Quando saiu a escalação com o Maicon, vocês lembram que a gente falou, conjecturou a possibilidade do Maicon começar aqui no Sala. E eu pensei... Sim, tu defendia o Maicon, eu defendia isso, inclusive. E eu pensei, poxa, isso, até coloquei isso nas redes sociais. Pô, gostei da escalação, só que não deu certo. O Grêmio estava torto, o Maicon estava fora de posição, o Lucas Silva em determinado momento saía para a segunda função porque ele nunca foi primeiro na vida. Mas aí começam a acontecer coisas, Pedro, que quando o Grêmio vai para o vestiário perdendo e jogando mal o primeiro tempo, antes mesmo das mudanças do Thiago Nunes, o Grêmio volta no começo do segundo tempo querendo mais que o Inter, jogando de novo com aquela competitividade dentro do campo, está fazendo diferença já no Grêmio, sim, o trabalho do Everson Pimentel, que é o preparador físico, mas principalmente o Ferreira, por exemplo, ele estava deslocado. O primeiro tempo do Ferreira é um primeiro tempo que o Ferreira vira por vezes quase um volante tendo que buscar a bola. Então, quando começa a encaixar o Ferreira, o Diego Souza é um jogador que, de certa forma, a crônica no Brasil subestima. O Diego Souza faz um gol por jogo. O Diego Souza, o Yuri Alberto... O Diego Yuri Souza Alberto não tinha... joga futebol, ele faz gol, cara. O Yuri Alberto tinha 6 anos de idade e o Diego Souza já estava fazendo gol em Grenal no Beira-Rio. É incrível a impulsão que ele busca. E o Thiago Nunes foi de maneira objetiva. Então eu usei esses meus primeiros minutos para falar por que que o Grêmio ganha. Porque a gente discute muito por que que o Inter não ganha Grenal. Bom, não ganha Grenal porque perde pro Grêmio. Deixa eu perguntar pro Leonardo Oliveira. Que quando o Ramiro chegou aqui disse que ia precisar tempo. Passaram-se 15 jogos, ainda não deu tempo, porque o Inter está acumulando 5 derrotas, 2 das quais em Grenais. O que, que tu acha disso, Leonardo? Eu acho que precisa de tempo. Boa tarde, amigos. Eu acho que até, o trabalho está... Até 2022 seria assim? Então, olha, Pedro, eu não sei se o time do Inter é para esse ano. É um processo longo, porque a ruptura que o Inter se propôs a fazer é longa. O Potter citou ali alguns aspectos anímicos do porquê do Inter perder Grenal, e eu concordo com ele. A gente tratou muito disso no Esportes ao Meio-Dia, eu, o Gamba e o Zé. E realmente, o Inter vai precisar passar por algumas mudanças, porque é um começo de trabalho. O Ramírez herdou o time do ano passado com a entrada do Palacios, né? Foi o único reforço, e agora o Tyson, que jogou 2 partidas. Então é um começo de trabalho. Se o Inter quer apostar nessa ideia de jogo, se o Inter quer apostar na filosofia desse técnico, ele vai ter de ir bancando e vai ter de ir também subsistindo. Ele vai ter que ir colocando jogadores para que ele possa executar. E a gente vem dizendo... Mas não tem, sabe que não tem. Mas vai ter que ter, Pedro, porque... Mas não tem dinheiro. Mas então a direção vai ter que abrir mão de alguns... Mas esse grupo foi vice-campeão brasileiro por um gol. Perdeu o título, né, Pedro, esse grupo? Perdeu o título brasileiro. Por um gol. Não, mas perdeu. Ele não ganhou o título, ele perdeu o título. Não, tá bem, mas ele era vice-campeão brasileiro. Perdeu, inclusive, contra o Sport e contra o Corinthians. É vice-campeão. Mas, enfim, é um trabalho que... É um processo longo, Pedro. E o Inter precisa estar acostumado... Precisa se acostumar... a não fazer rupturas a todo momento, buscando começar de novo, porque aí o processo é mais longo e aí tu vai levar mais tempo. O exemplo do Grêmio na década passada, o Grêmio, a partir do momento em que o Grêmio 2007 com o Mano vista a Libertadores, e ali 2008 o Inter engata uma sequência, o Grêmio teve, entre 2008 e a chegada do Renato, que é 2016, o Grêmio teve 15 técnicos. Claro que o Renato veio 3 vezes, o Celso Roth esteve 2 vezes, mas foram 15 trocas de técnicos. E aí não adianta tu ficar trocando de técnico a cada 6 meses, porque tu vai estar sempre começando, e aí tu não, sim, dá andamento a projeto nenhum. Deixa eu ver com o Guerrinha, até quanto vai esperar, Guerrinha, que o modelo dê certo? Até quinta-feira. Bem específico. Até quinta-feira. Não, quinta-feira ganha. Eu pensei que o Guerrinho ia falar semana passada já. O Guerrinho já botou no futuro. Eu acho que o Internacional vai se classificar quarta. E eu acho que o Táchira não vai ganhar do Al-Ittihad. que o jogo que interessa é esse. Esse é o jogo que interessa. Agora é vida curta na Libertadores, pelo que joga, né, Pedro? Vai passar de fase, tá aí. Tem bala pra ganhar na Libertadores? Claro que não, não tem. Sabe o que, que eu fico me perguntando? O Abel herdou um time do Coudet e foi lá e tirou leite. O Abel entregou para esse rapaz, o Ramírez, um time que teve um acréscimo, como o Léo disse aí, um só, por falta de dinheiro, né? E esse time está jogando menos. Sabe o que está me passando? Aliás, o Palácio não é bem acréscimo, acho que é decréscimo. É pouca coisa. Não joga nada. Pelo menos que eu tô não jogou agora. Eu estou desconfiado, pelo que tenho visto, assim, de longe, pela minha experiência, que eu não sou moderno, eu sou antigo, né? Que o vestiário não está legal. Essas declarações no final de jogo, como ontem o Edenilson deu, nós temos que ser mais inteligente, né? Vir um pouco mais para trás, saber segurar resultado. Não foi para mim que ele mandou o recado. Não foi para mim. Aquela atitude lá em Bento, que sai do jogo, senta, antes disso chuta a garrafa, não vai pro banco. Tem entrevista coletiva, viu, Guerrinha? Com o Edenilson hoje à tarde. Eu tô achando assim que o vestiário. E obviamente vestiário, ele vai falar disso, né, Guerrinha? O vestiário não tá obviamente. 100%, sabe? Eu tô achando isso. Tô achando isso. E sobre o Grenal, ganhou melhor. O Grêmio é melhor do que o Inter. É melhor do que o Inter. O Inter poderia até endurecer mais o jogo se fosse, por exemplo, melhor escalado, né? O Caio Vidal, que não é nenhuma sumidade, não é a última bolacha do pacote. Ele é melhor que o Palacios hoje. Tem uma incongruência na resposta sobre isso, Guerrinha. Deixa eu só abrir esse parênteses aí no Ramírez. O Ramírez disse que o Caio Vidal não é... Já, é pela segunda vez que ele não é escalado, porque precisa de espaço para jogar e que os jogadores que ele coloca ali dão essa resposta para ele de jogar no pouco espaço e dar uma resposta positiva. E que ele observa os treinos diariamente, e isso ele fala para responder sobre o Zé Gabriel, e a gente não consegue, né? E que isso pesa. Beleza, vamos lá. Jogo, que é o que interessa. Treino é ensaio, apresentação é o jogo. Quem é que tá dando a melhor resposta? Palácios, Caio Vidal ou Marcos Guilherme? Eu acho que o Caio Vidal. Encontraremos uma unanimidade aqui? Acho que o Caio Vidal. Em 20 minutos o Caio Vidal, no pior momento do Inter na partida, não é a última bolacha do pacote, mas nós estamos avaliando o grupo do Inter e a posição que senta ali. É que há uma incongruência, porque se ele vê que o Marcos Guilherme. Se ele vê que o Marcos Guilherme e o Palácios estão driblando, rompendo linhas e dando algo pro esquema dele, eu fico preocupado. Porque eles não estão. É que os outros estão mostrando muito pouco. Então aí tu tem que ir no descarte. Que o Caio Vidal. Menos. O Caio Vidal, Guerra, tem bons momentos individuais, né? E tem jogadas individuais, pessoais. Tem vitórias pessoais. E isso marca bastante. Os outros dois não conseguem. Não, os outros dois não. O Palácio, porque o Marcos Guilherme O Palácio não embarcou. Ah, o Palácio. Acabou. A gente entende, ele chegou agora, beleza. Assim, só que o futebol tem algo de imediato. Caio Vidal, além de ter feito um bom brasileiro, e eu sei que era um outro esquema, com mais espaço, tudo verdade. Mas mesmo agora, nessa ideia mínima, e de tempo de jogo mínimo que o Caio tem, a resposta dele é mais produtiva. Entende? Eu não gostei da resposta dele. Tipo assim, aparentemente a gente vê nas respostas do Ramírez que há pouco espaço para algum tipo de mudança. Não é uma revolução. Eu não quero que ele transforme o time em reativo. Mas eu acho que as escolhas dele estão atrasando o processo que ele quer. Entre a resposta do Edenilson e a resposta do Ramírez, eu não tiro totalmente a razão do Edenilson. E eu percebo que o Ramírez, Pedro, ele leu mal o Grenal. Taticamente. O Ramírez leu o Grenal como uma final de 180 minutos. E ele leu como se fosse contra o Palmeiras, contra o Juventude, contra o Caxias, contra o Flamengo. Era uma final de 180 minutos. Ele faz 1-0 e tenta fazer o segundo. Foi o que ele disse. Ah, nós tentamos ampliar uma vantagem para levar para a arena. O Edenilson está reclamando o seguinte. Poxa, nós tivemos 14 Grenais. Nós ganhamos um. Nós temos uma vantagem de 1-0, nós temos que segurar essa vantagem a ferro e fogo. E aí que reside a diferença, e eu não tiro a razão do Edenilson, porque tu não pode descolar o Grenal do contexto em que ele está inserido, tu não pode descolar o Grenal desses números negativos que o Inter tem. Pro Inter era importante não ganhar de 2-0, pro Inter era importante ganhar até para a decisão de quinta-feira. É que o Inter é muito, o Miguel Ramírez, como ele é muito jovem, ele tem 36 anos, e ele é um treinador assim que foi badalado, até o Boca chegou a tentar contratar ele, ou sondou, mas ele é muito teórico ainda, ele tem 36 anos, ele não viveu situações como esta do Grenal, disso que o Léo acabou de dizer, em alguns momentos tem que ganhar, não tem que jogar, né? Grenal não se joga, se ganha, tem alguns momentos que tem que ganhar, não, independentemente de jogar, e eu acho que aí ele peca. Essa questão anímica é muito clara, eu acho que nem dá para discutir isso. O Grêmio tem facilidade em jogar Grenal, o Grêmio está sabendo, este grupo de jogadores do Grêmio sabe ganhar Grenal, porque tem um, dois, três, quatro que estão mais leves, estão acostumados a ganhar, mesmo que mude peças, e o Inter não sabe ganhar Grenal. O Grêmio tem vencedores no grupo de ponto. Querendo ou não, eu sei que é complicado, porque às vezes a gente fala assim, não, mas todo mundo quer o Flamengo, quer o Patrick, o mundo árabe quer o Edenilson, com todo respeito aos profissionais, eles não ganharam nada com a camisa do Internacional. O grande vencedor recente do Inter era o D'Alessandro, hoje é o Tyson, que fez dois gols e que fez dois jogos. O Grêmio tem jogadores que sabem o peso de perder. Ontem, no segundo gol, o Dourado põe as mãos no rosto e se joga no gramado. Eu, enquanto gremista, tô achando maravilhoso, tá divertido o Grenal. Mas o Grêmio tem jogadores que têm o peso. A gente falava isso durante a semana. O Grêmio se sente à vontade jogando o Grenal. Só para eu fechar aqui, Bagé, então tem essa parte que eu acho que realmente não tem discussão. O Grêmio, isso é uma virtude, ele sabe jogar o Grenal. O grupo, a instituição, esse grupo de jogadores, ele lida melhor com o Grenal. A maneira como o Grêmio ganha, com jogadores jovens indo para cima e focados, pensando no erro, e dois caras cascudos, Rodrigo Dourado e o Vitor Cuesta, que demorou uma eternidade para chegar na bola para dividir, dizem muito disso, né? Agorizada, focada, e dois cascudos tomando decisão errada na hora final. Mas tem, Pedro, só para eu fechar aqui, Pedro, tem a questão dos técnicos. O Inter começou bem o Grenal, o Nonato foi uma surpresa, achei melhor jogador do Inter, inclusive, e o Grêmio começou escalado erradamente, porque o Lucas Silva e o Michael juntos, o Grêmio ficou pesado. Sim, teve momentos entregou do jogo o que não, pro Inter, né? Teve momentos do jogo que não conseguiu ter a bola. Enfim. O erro do treinador daí, entregou o jogo pro Inter, que não soube fazer mais score porque não tinha os melhores em campo, é isso? Só que daí, o Thiago Nunes, ele enxerga isso e ele começa a operar mudanças. Vem o Fernando Henrique, mas depois, aí o Darlan, aí o meio campo com os meninos. E as mudanças que o Thiago Nunes vai fazendo no time, elas vão atrapalhando, assim, elas vão meio que confundindo a parte coletiva do Inter. Então o Yuri Alberto entra na direita, aí ele joga alguns minutos só ele e o Galhardo, daqui a pouco sai o Galhardo, ele vai lá pra frente, aí o Praxedes entra primeiro aberto na esquerda e depois ele vem pra dentro, quer dizer, essas mudanças, assim, 10 minutos jogam aberto na esquerda, depois troca pra lá, atrapalharam a parte coletiva do Inter, e foi aí que eu acho que o Grêmio conseguiu ganhar o Grenal, este jogo. Sim, especificamente. Mas tu imagina que o meio do campo do Grêmio, Leonardo escalado pelo técnico, é Peixeirão. São dois jogadores pesados e o Maicon de costas pro gol do Internacional, o que a gente sabe há séculos que ele não sabe fazer. O Grêmio entregou o jogo ali. Mas o Matheus jogou mais adiantado, Pedro. Não, o Maicon jogou do lado do Silva. Não, tá bem, mas ele tá permanente, tá sem força física. O meio de campo era um parece esses carros do exército, assim, que vão pelo meio do mato, assim, uma lentidão extraordinária. É, o Urutu, tá entendendo? Então, o Grêmio entregou e o Inter não fez uma goleada no Grêmio no primeiro tempo, ou pelo menos não fez mais gols, porque o Palacios tem 9 jogos, 0 assistências, 0 gols. E o Maurício, que ele diz que é craque, bom, eu vou isso, tentar isso observar melhor o Maurício. Mas isso o Guerrinha pegou bem no Grenal, Pedro. Por que não tinha o Caio da Gaúcha, Vidal e o Yuri Alberto? Eu tava na transmissão da TV. O Grêmio desperdiçou uma chance clara. Não teve tanta chance assim. Mas foi um erro, foi uma só. O Inter não teve, porque não tinha jogadores. Porque também o técnico do Inter errou. Foi um erro de passe que pegou a zaga desprotegida. Sim, Léo, mas o controle foi do Inter. Os gols acontecem por erros individuais, claro. Se todo mundo acertar, não sai gol. Ou por construção, como foi o gol do Inter, que tem um passe do Cuesta, domínio do Edenilson. Eu só quero discordar nesse ponto. Primeiro, o Inter não teve condição de golear, não, Pedro. Desculpa, eu não vi esse jogo. Não teve golear. Eu tô dizendo só foi melhor no primeiro tempo. Ponto. Tudo bem, não diz muita coisa. Se o Inter tivesse. O que eu estou dizendo é o seguinte, se o Inter tivesse os atacantes de melhor qualidade, Como, por exemplo, o Caio Vidal. Sim, não é nenhuma maravilha. Só que no pior momento do Inter, ele criou três situações. Imagina se ele tem aquela barbada no primeiro tempo que o Grêmio deu. Só sobre construção. O Léo falou sobre o erro individual. Sim, só que a jogada que o Matheus Henrique perde o gol por não ter o cacuete de centroavante, de atacante, e uma baita defesa do Lomba, porque ele, o Lomba abre a palma da mão, é uma jogada de construção de um cara inteligentíssimo, que é o Diego Souza, que sai quase no meio campo e de cabeça pifa o Matheus Henrique. Não, quanto a isso não tem problema. O erro foi tirar o Darlan, rapaz, ele desmanchou com os pés o que ele fez com as mãos. Ele deu uma arrumada boa. Ele considerou o tamanho do Grenal. Tinha um argumento para colocar o Michael, que é o do experiente, cancheiro, é o homem Grenal, mas não funcionou. De costas para lá. Aí um detalhe, sobre as qualidades, Léo. Exatamente. No intervalo acontece exatamente isso que mostra a diferença de qualidade. O Grêmio, sem mexer, muda o Grenal. O que o Grêmio faz? O Grêmio precisava de meio campo. Ele botou meio campo? Não. Ele avançou laterais pro meio campo. Isso. Eles passaram a participar do processo liberou ofensivo. Os laterais. Aí o Rafinha, que é um baita de um lateral, né? Que até os 95 corre e atrapalha o Marcos Guilherme naquele gol lá, que o Marcos Guilherme é aí embaixo. E principalmente o Diogo Barbosa, que é a principal parte dele, é a parte de atacar. O Grêmio muda isso. Imagina, por exemplo, o Inter não consegue fazer isso no intervalo. Ele não consegue transformar o Rodinei e Moisés em jogadores de qualidade. O Grêmio consegue, porque ele tem qualidade nas laterais. O Inter precisa contratar. Com os próprios meninos que entram. Nós estamos falando de peso em cascudos, para usar o termo da bola, né? Os cascudos mais experientes do Internacional, e de um peso que nesse momento pega esse menino Ricardinho. Os gols do Grêmio são muito parecidos. Um gol tem um cara que sobe três andares e de novo a mesma defesa marcando. E aí a gente pode chegar também num ponto. O lance do Diego Souza, o Zé Gabriel sobe, mas não consegue alcançar. E o Cuesta, na foto, ele tá abaixado, admirando o cabeceio do Diego Souza. O lance do Ricardinho é muito parecido. O Ricardinho Mas é de admirar mesmo, né? Aquele cabeçado espetacular lá nas alturas. Mas eu tenho o mérito do Diego Souza, ele pula demais. Entra um menino que até bem pouco tempo não entrou o Churinho relacionado. Coisa boa, não entrou o Churinho, hein? O Ricardinho não estava nem sendo relacionado. O homem Grenal passado, que foi o Léo Xu, não foi relacionado. Então, o que eu estou dizendo é esse peso que cita o Potter. De mesmo garotos entrando numa fogueira que é um Grenal e se sentem à vontade. Deixa eu só somar um problema para o Inter, Léo. Mas o Caio Vidal, que é garoto, não fez um gol. É que teve uma mexida no... Sabe por que o Caio Vidal não fez o gol? Porque o Marcos Guilherme salvou. E teve o Breno, Marcos Guilherme. Não, teve o Breno. Teve o Breno Marcos Guilherme, que salvou um gol também, né? Mas tem um movimento que o Thiago Nunes faz no intervalo que, para mim, ele é definitivo. Porque tanto o Nonato Potter quanto o Edenilson, eles estavam jogando em cima do Maicon e do Lucas Silva. Os dois não estavam alcançando. E aí ele avança o Maicon e ele puxa o Matheus Henrique, ele faz uma inversão. E ali o Grêmio equilibra o meio campo também. Esse movimento também ajuda. O Inter tem um novo problema, tá? Mas o Guerrinha, o Inter tem um novo problema. O Inter não tem mais perna, Guerrinha. O Inter, apesar do primeiro... Não tem mais perna. Mas essa foi uma opção. Ele só tinha o melhor preparador físico do Brasil e não servia. Entendeu? Não servia. O meu melhor. Cristiano Nunes deve estar rindo. Vai ficar com o melhor aí pra quê? Bom, o problema é que o Inter, no primeiro tempo, que foi superior ao Grêmio, entendeu? O Inter não tinha criatividade pra chegar no gol do Breno. Quantas defesas fez o Breno? Não fez. Ah, não, mas ele tem domínio da bola, tem iniciativa do jogo, muito bem, tem tudo isso ele teve. Ele teve o lance do Nonato e o lance do gol. Teve algum outro que eu não acho que eu não lembro de outro. Muito menos. E o Grêmio teve, no primeiro tempo que foi dominado, o lance do Matheus Henrique e aquele chute ainda do Jeromel. Do Jeromel. Que passou... Teve um chute do Ferreirinha também, que passou muito pertinho. Passou triscando. Então, o que falta pro Internacional, claro que falta qualidade. Não tenha dúvida que falta qualidade. Mas, se tu não tem qualidade, tu faz o seguinte, tu primeiro trata para não perder. Primeiro isso. Depois a limitação, depois, né, tu arrisca ganhar. Joga de acordo com o teu time. Não, eu vou me meter de pato a ganso. Aí tu acaba perdendo jogos, por exemplo, pro Táchira. Pedro. Tu perde, né, jogos que não pode perder. O Denilson tá falando, ganha. Quê? Douglas. Vai começar a entrevista coletiva do Edenilson, meio-campista do Internacional. Logo mais teremos aí o delay, né, da primeira pergunta, mas já está ao vivo a entrevista de Edenilson. Vamos acompanhar principalmente para repercutir as declarações do meio-campista após a derrota no Clássico Grenal. Grenal de ontem. Como que vem sendo no dia a dia, nos treinamentos e até nas partidas e até no vestiário ontem após a derrota, essa conversa de vocês com o técnico Miguel em relação ao sistema de jogo e também à forma de vocês jogarem. Tu mesmo já havia afirmado estar com um pouco mais de dificuldade também em relação a esse esquema posicional. Queria saber como que vem sendo esse dia a dia com o técnico Miguel sobre essa questão de jogar muito exposto ou não. Boa tarde. Primeiramente, foi uma iniciativa minha, né, vir aqui conversar com vocês justamente para esclarecer a declaração pós-jogo. Acredito que no calor ali e indignado com a derrota, acabei tentando fazer uma avaliação, né, da partida, do momento da partida que a gente sofreu a virada. Mas longe de falar do esquema do treinador ou da forma de jogar, eu quis dizer que naquele momento do jogo a nossa equipe não estava conseguindo jogar e acabou ficando exposta e oferecendo contra-ataques para o rival dentro da nossa casa, que é uma coisa que a gente não quer. E foi minha avaliação como time. Depois no vestiário a gente conversou todos, nos cobramos como deve ser feito, conversamos, resolvemos chegar aqui hoje e trabalhar para melhorar isso. O Inter tenta reverter há muito tempo, Edenilson, uma hegemonia do Grêmio em Grenais e várias situações de jogos apontam para o Inter abalado em alguns momentos. Qual é a parcela de culpa de vocês, jogadores, nesse todo episódio que envolve competições e principalmente os confrontos diretos em clássicos Grenal? Não, é total, é nós que estamos ali, nisso quando eu falo nós, incluo o treinador. Lógico que a gente tem todo o staff, todo um clube por trás, mas na hora do jogo ali, os jogadores que entram em campo, juntamente com as instruções do treinador. Então, com certeza a gente tem culpa, a gente sabe disso, a gente se cobra muito por isso, e a gente vai fazer de tudo para reverter isso na semana que vem. Edenilson, você falou das cobranças no vestiário depois do clássico. Qual foi o diagnóstico de vocês, jogadores, para essa derrota? Passou pelo esquema de jogo, passou pela postura em campo? Como é que vocês conversaram para reverter isso, porque vem pela frente também? Não, como eu falei, o esquema de jogo a gente vem treinando já há algum tempo com o treinador, né? A gente procura trabalhar sempre junto. Ele é um treinador que se mostrou muito aberto a ouvir também a nossa opinião. Então nem posso criticar o trabalho do treinador, sendo que eu estou incluso nele. Eu também dou minhas opiniões, todos nós. Ele é um treinador muito aberto, muito comunicativo. Então eu só acho que não tem o porquê fazer esse burburinho de conspiração que não existe. Até porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Quando perde todo mundo junto, quando ganha, ganha todo mundo. Quando a gente fez 6 na Libertadores, foi todo mundo. Ontem, quando a gente perdeu, foi todo mundo. O que me incomoda é que eu fui fazer uma avaliação para não dar uma resposta robótica ali e, pelo contrário, ao invés de ajudar, as pessoas acabam distorcendo o que se fala. E justamente em cima desse contexto, Edenilson, o Inter não ganha um título desde 2016. O Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão do Brasileiro, passou um tempo sem ganhar a Grenal. Tudo isso se junta no momento em que acontece uma derrota. Esse contexto todo atrapalha mais, torna o desafio ainda maior vencer um título, vencer o rival, também nesse contexto de uma carência de títulos, de uma crítica que ela vira a qualquer momento. Isso também pesa no dia a dia, na preparação? Cara, te falar a verdade, não dá tempo de lógico, como eu falei, a gente sentiu ontem, hoje a gente já tinha que estar aqui treinando e focado na Libertadores, então a gente sabe que os títulos estão em falta, mas só o trabalho pode reverter isso, né? Eu vejo muita gente falando que o problema é o grupo. O grupo é um grupo que trabalha, que se dedica todos os dias. Tenho certeza que o clube tem feito de tudo para dar o respaldo também, e tenho certeza também que o grupo é capaz de fazer de tudo aquilo que se é pedido para que se volte a conquistar os títulos. Falando justamente sobre a questão do grupo, então, Edenilson, esse grupo do Internacional que vem disputando o Grenal e os títulos, mas especificamente nos clássicos, é uma vitória nos últimos 14. O Inter sabe ganhar Grenal, na tua visão? Essa é uma pergunta de matemática, né? Que você já respondeu. Mas como eu posso te falar, o que a gente sempre pode fazer é tentar reverter o próximo. E nesse, a gente tem a oportunidade de ser campeão, caso a gente consiga reverter tudo isso e reverter o resultado negativo. Tá bom, isso aí é um trecho da entrevista do jogador Edenilson. Depois o Douglas de Moliner trará algum outro detalhe que eventualmente conste dessa entrevista importante. E eu, Pedro, quero lembrar que... Depois, eu sei que você vai chamar um intervalo, mas como eu discordo da avaliação e do diagnóstico que o Edenilson fez para o jogo, e respeitando o fato de que ele estava dentro do campo e, portanto, era epidérmico o que ele dizia logo depois que o jogo terminou, mas eu discordo do diagnóstico que ele fez a respeito das razões de o Inter perder. Depois do intervalo, se você me permitir, eu gostaria de falar claro. Sobre. Claro. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerossol e a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Você confere em zafari.com.br. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. E se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea e você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Nós temos um intervalo comercial e na volta Maurício Saraiva explica aquilo que tem como seus fundamentos. Voltamos em seguida. IES é Fiat, Fiat IES, aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre e Canoas. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Maurício Saraiva. Pois é, Pedro, é preciso, eu disse antes do intervalo, que o jogador que sai epidermicamente assim incomodado da derrota, o jogo acabou, não faz 30 segundos, ele está correndo, ele está vendo que as coisas não estão dando certo, ele certamente vai estar impactado. Por isso vai fazer seu diagnóstico e a coragem do Edenilson de parar para dar uma entrevista com a cabeça assim. Agora ele se queixou de ter sido mal interpretado e foi tentar não dar uma resposta robótica, e eu quero cumprimentá-lo por isso. Ele tentou fazer uma avaliação do jogo. Mas eu quero discordar do contexto, do teor do que disse o Edenilson, porque daquilo que ele falou de o Inter que deveria baixar linhas e cuidar mais do seu resultado, o Inter toma uma virada de uma bola parada frontal e o segundo gol a bola está com o Internacional. Então, nos gols que o Internacional sofre, o diagnóstico do Edenilson não procede. A bola parada é uma falha coletiva, depois uma falha individual do Zé Gabriel no confronto direto com o Diego Souza. E o Diogo Olivier tinha dito ontem, eu não tinha concordado de saída com ele, hoje vi mais, sei lá, 3-4 vezes o gol. Diogo Olivier, também conhecido por hashtag assina embaixo. O Diogo tinha percebido uma falha de movimento de defesa do goleiro do Internacional, e eu primeiro entendi que o Diogo queria que o goleiro saísse. Não. É no gesto da defesa do cabeceio do Diego Souza. Isso. E ali, Diogo, eu acabei por concordar com você hoje, depois de ver os gols, me pareceu que ele tinha tempo para fazer o gesto de ir na bola, se alcançar ou não, mas o gesto de ir na bola me pareceu que sim. Mas eu quero lembrar que o Internacional, desde que volta da segunda divisão, Pedro, da B para A, ele é um time que volta sempre reativo. E reativo ele consegue vaga na Libertadores no primeiro ano de Série A, reativo ele é vice-campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, e reativo já com o Abel Braga ele é vice-campeão brasileiro. Desta vez parece que o Edenilson tinha o costume de que o Internacional só pode dar certo desse jeito. Ou seja, quando não se cobra do Inter favoritismo, quando não se cobra do Inter aquilo que ele quer fazer de revolucionar, de diferente, é mais confortável, porque você parece estar sempre surpreendendo as pessoas, e aí depois pode dar aquela entrevista dizendo, viu, superei toda a dificuldade, fala agora e tal. Não é o caso do Edenilson, eu digo o contexto dos colorados. O momento é outro, Pedro. O momento é de um Internacional que pretende ser protagonista. Ontem, quando ele toma o gol do empate, é evidente que ele tem que se expor. Ele está em casa, ele quer buscar o 2-1. Então não vi ali no que o Edenilson viu, eu não vi o problema para que o Internacional perdesse o jogo. Não passou por essa, esse não baixar das linhas, não, Maurício, esse não cuidado com 1-0, não passou por aí, não. Tudo isso que tu está dizendo é rigorosamente verdade. A pergunta que fica é a seguinte: com o que tem, hashtag o Inter assim consegue... Embaixo, é isso, Pedro? É, hashtag assim embaixo, exatamente. Não me imita. É, isso. Então, o Inter consegue ter um time, tá, que deixa o Caio Vidal e o Yuri e o Yuri Alberto no banco, tendo o Maurício e o outro lá, o Palacios, no time? É isso que eu quero saber. Dá para fazer isso? Se não dá, nós vamos daqui 15 jogos, já tem 15, o novo treinador do Inter está comentando a mesma coisa. São 5 derrotas e pegou um monte de barbada pela frente, tanto na Libertadores como no Gauchão. Quando apertou um pouquinho, perdeu. Pô, e aí? Dá para melhorar, mas tem que contratar. Tem que contratar. O Inter precisa de mais dinheiro, qualidade. Potter. Não, não tem dinheiro. Não tinha dinheiro com o Saravia, não tinha dinheiro para buscar outros jogadores. Dá para vender jogadores, dá para se livrar de algum deles e buscar qualidade. O Inter precisa de qualidade. O Inter precisa de um lateral esquerdo titular. O Inter precisa de um zagueiro titular ao lado do Cuesta. O Inter precisa ter mais qualidade, senão vai ficar no quase durante muitos anos ainda. Precisa de mais qualidade. E daqui a pouquinho a qualidade são os meninos. Por que que o Ricardinho tem chance? Por que o Ricardinho faz gol em Granal? Por que que o Grêmio acaba com 8 meninos o Grenal? Será que não é aí será que não é a hora de botar mais Caio Vidal e menos um outro jogador? Se não é que é uma sequência para os garotos, não pode fazê-los crescer. O Praxedes, que acaba bem o ano passado, esse ano mal joga e quando entra na esquerda, depois vai pro meio. Será que não é aí a saída do Inter? É uma boa solução. O próprio Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem qualidade, tá no Praxedes. Quantos anos tem o Praxedes e o Caio Vidal? 20, 18, 19. O Praxedes. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Quantos anos tem o que chegou aí, o lado Palácio, do 20. 20. Então, 21. É que o que veio de fora, que era indicação do treinador, aí não tem peso de idade. É a velha história. Isso tem que ser. Mas o Bagé, os guris estão jogando, Thiago, Bagé. Mas ontem a frase do Thiago Nunes, a frase do Thiago... Não, mas eu tô ouvindo aqui quietinho, tô ouvindo aí vocês reclamar que não joga o Caio Vidal, que ele tinha que jogar mais. O Palácio chegou e tá jogando o tempo inteiro. É isso que eu tô dizendo. Essa frase do Thiago Nunes ontem, depois quando a gente falar do Grêmio do programa, que ganhou ontem o Grenal, hein? Mas depois a gente vai falar do Grêmio. Não, tu pega, por exemplo, o Thiago Nunes, essa frase que foi citada agora, acho que foi o Diogo ou o próprio Léo que citou, que termina com 8. Isso é muito significativo. Mas é Bagé, eu é até seu... E ganha o Grenal em cima de dois cascudos do Inter. Ganha o Grenal em cima de dois cascudos do Inter. O Palácios tem a mesma idade dos outros e joga. Então, o Maurício está jogando, o Palácio está jogando. Eu acho que a questão não são os guris, eu acho que a questão que o Potter pega, e aí eu concordo com ele, é de agregar esse grupo que tem bons jogadores, bons valores. Sim, mas os guris são melhores, eu tô dizendo, entendeu? Melhores que os que estão jogando. Se o Caio tá melhor do que o fulano, ele tem que jogar. O que o Potter disse, e aí eu concordo com ele, é que precisa agregar jogadores de mais estofo e jogadores com espírito de vencedor, jogadores como o Tyson, que chegou no vestiário. Por que que o Tyson chega no vestiário e todo mundo fica impressionado? Que na primeira roda o Tyson pega a palavra e ele que dá o discurso. Não, o Dourado dá a faixa de capitão pra ele. Isso já é um indicativo. A torcida do Inter reclamando, como é que pode ser o Dourado o capitão? O Dourado não é mais o capitão do Inter. O capitão do Inter é o Tyson, que não pode jogar o gauchão. Isso já mudou. Isso já é um bom indicativo. Agora o Inter precisa de mais. O Inter vai pecar. O Inter quase chega em várias competições. E não chega porque falta qualidade. O Inter precisa de mais qualidade. Mas o Inter que tá jogando agora... Ele está jogando a mesma coisa que jogou no Brasileirão? Ou já está jogando menos? Está jogando menos. Não são os mesmos jogadores? São os mesmos jogadores. Por que que está acontecendo? E aí que está, Guilherme. A minha crítica não é só o momento de agora. A minha crítica é todo momento. Porque mesmo jogando mais, e acabou... Aliás, acaba em descendência o Brasileirão, né? Vamos falar bem a real. O Inter foi decaindo conforme o Brasileirão. O Inter fez 5 pontos em 15 nas últimas exatamente, ele tem um pico tudo e bem, aí... Tudo bem, não, não, não, Guerrinha. Só que antes de decair, o Inter fez 9 vitórias seguidas. Fez. Tinha qualidade ali também, 9 claro, vitórias sim. seguidas. Mas tem, então, Guerrinha, quer mas dizer, pra dar o que eu quero dizer é que aquele time que jogou o Brasileiro está jogando muito menos hoje. Muito menos hoje. E aí tem alguma coisa que não está fechando. Não, mas aí olha, a troca de treinador... Não, não é, de só, ideia, né? Não é só isso, não é só isso. Pode ser, de repente, a forma de jogar... por exemplo, o Inter teve no ano passado o Moledo como zagueiro. Era uma diferença para melhor. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Internacional tinha no ano passado um Patrick jogando muito mais do que tem jogado. Ele até nem está jogando atualmente. Mas a verdade é que algumas apostas que estão sendo feitas, eu não sei se é com o intuito de colocá-los na vitrine para transformar em dinheiro, elas não estão dando certo. Elas estão deixando o time menos time do que é. O Internacional está tendo dificuldades na maioria dos jogos. E aí por quê? Porque também está jogando de uma forma errada, está tentando fazer com que os jogadores cumpram duas ou três funções que eles não sabem cumprir também. Então é um somatório de coisas que faz o Inter de hoje jogar menos do que vinha jogando. Que ele é inferior ao Grêmio? É inferior ao Grêmio, sim. Mas o problema é que ele não está tendo dificuldade só com o Grêmio. Ele está tendo dificuldade em outros jogos que não deveria ter. Então tem, a coisa precisa ser revista. 50% de aproveitamento na Libertadores. Quais seriam os jogadores na vitrine para vender, hein, Guerrinha? Quais seriam os jogadores na vitrine para vender, no caso? Porque o Alberto, por exemplo, é o ficha 1, né? E ele tá na reserva. De repente, Maurício. Zé Gabriel. Vai vender o Zé Gabriel, tu diz? Não sei. Não pode ser, sabe por que eu te perguntei, Guerrinha? Porque eu ouvi ontem também. Porque o Yuri Alberto, eu acho o cara ficha 1 pra vender, né? Mas o Yuri Alberto, eu também acho que é ficha 1. Só que o clube que vai comprar diz assim, mas ele é reserva. Pois é, por isso que, então, não... Esse não é o problema. Ele é reserva. Ele tá botando pra vender, porque se ele quisesse vender, botava o Yuri Alberto. Pois é, mas daqui a pouco tu acha que o zagueiro esse que tá jogando, o Zé Gabriel, e ele não tem culpa de estar jogando, botaram ele lá, vamos deixar claro. E não foi a primeira vez que ele é guindado a titular. Bom, ele não é dali. Ele, de repente, pode até dar uma resposta melhor como primeiro volante. Eu não sei, eu não vi ele jogar ainda ali. Mas como zagueiro, ele não vai dar resposta. A resposta dele a gente já conhece. O Maurício é um jogador comum. Ah, é um craque? Não é. É um jogador de grupo. É um jogador para entrar daqui a pouco no meio de um jogo. Não contem com ele para reverter uma partida. Não é esse o jogador. Mas são jogadores, por exemplo, o Palácios. O Palácios está com um problema fora do campo, eu entendo que a cabeça pesa. Perfeito, entendo, é um ser humano. Então faz o seguinte, preserva. Não, bota para jogar, ele vai cada vez produzir menos. E aí ele vai perder a confiança e vai demorar muito mais para tentar ser o que disseram que ele é. O cuidado, Guerra, o cuidado que parece ser necessário para o Inter, nesse caso, e logo, logo falaremos do Vitorioso, como bem alertou o Bagé, porque a vitória do Grêmio começa nos méritos do Grêmio. Bagé, a partir de semana que vem, ele comanda o programa. Não, eu não vou comandar o programa. É que tem uma grande parte da audiência do Sala de Redação, historicamente, inclusive eu, me criei sendo ouvinte do Sala, e tem uma parte que também que eu ouvi falar do Grêmio. A gente fala muito do Inter que perdeu, por que o Inter perdeu. Vamos falar de quem ganhou também daqui a pouco, só um pouquinho. Mas é só um pedacinho. Só perder o Grenal, que vamos então, falar sobre o perdedor também. Não quero. Eu quero só um pedacinho para que a gente possa falar. A gente sempre embala o mais feio. Vamos falar um pouco do bonito também. Mas o futebol é do mais feio. Não, tudo bem, mas 1h53, nós falamos 30 segundos do Grêmio que ganhou. O Grêmio ganhou, não foi o Inter que perdeu. Não, o Grêmio ganhou. Deixa eu pegar o ponto do Bagé aqui, Pedro, acho que foi tá o que. Eu, puxando foi... muito pro Inter, viu, Pedro? Foi o que. Tá eu... Independentemente da você crítica do Alex ao comando, você essa crítica vem do Inter. Do Colorado. Seus parciais. Deixa eu falar do ganhador, então, até porque ontem agora não adianta. Agora falta pouco tempo, né, Léo? Mas é que ontem há um vencedor e a virada que o Inter sofre começa nos méritos do Grêmio para só depois chegar nos problemas do Inter. Os méritos do Grêmio é que o treinador conseguiu, não exatamente no intervalo, porque ele ainda volta com o Maicon, que atrasava o time pela lentidão dele, que ele gostaria de não ter nesse momento no seu estado clínico, mas é inevitável. Mas quando entra o Darlan, o Grêmio começa a melhorar. Quando entra o Ricardinho e não o Tchurin, a melhora também acontece. O Léo Pereira, que tinha entrado no primeiro tempo, respondeu bem. O Matheus Henrique fez um jogo muito ativo. Então, o Grêmio teve, no segundo tempo, a capacidade de ser melhor do que o Internacional e materializar na moeda do futebol, a produção vira gol. E o gol vira vitória. Para liberar você rapidinho, porque você quer falar com razão da vitória do seu time. Essa subida de dois laterais que o Grêmio tem, que o Inter não tem nem remotamente parecido em qualidade. Isso faz muita diferença no processo da correção do time do Grêmio. Então, Bagé, sim, a vitória é do Grêmio e depois vem a derrota do Inter. Bagé vai levar cartão amarelo com o apresentador do programa. Não, mas ele já me dá deu um antes. Só não vai me dar cartão vermelho, né? Pelo menos tem outra cor aí. Não, se insistir, leva cartão vermelho, sim, tá? Então, olha aqui, ó, eu vou chamar o intervalo comercial, tenho aqui algumas informações importantes para te passar, e logo depois o Grêmio é assunto. Ó, chamou na xincha, Bagé, não vai falar com mais informações, mas já vou te dizer privado. O seguinte, hein? Vai ser recado, pelas críticas ao treinador do Grêmio que tu vive bajulando ele, tá? Mas se aliás, levar cartão vermelho, tá garantido no próximo Grenal igual Bagé, eu. O detalhe, não abre o e-mail. Os caras costumam mandar aplicativo. E-mail. O detalhe interessante, depois que a gente pode tocar também, é essa redenção do Ricardinho, né? O Ricardinho faz um gol em Grenal, faz uma homenagem pro pai e o avô que ele perdeu durante a Covid. É. Aplicativo completo. No Redação Sport TV bastante disso. Então vamos lá, aplicativo completo, vou conseguir, tá? E mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha pro Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Unimed, aquele cuidado personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Se você quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil, na avaliação do MEC, você tem que optar pela Facate. É a quinta melhor faculdade do Brasil, segundo o MEC. Você pode ser Facate. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida e depois teremos a hora do Bagé. Voltamos depois. Estamos de volta, são 2:03. Para calcário e argamassa, confie na Fida. Tintas Killing, a tinta gaúcha. Qual é o recado que tu tem de Cicobi aí, hein, Diogo? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o Ricardinho, né, Pedro? Porque o que ele fez ontem, o gesto dele foi muito bonito, assim, pagando aquela promessa, atravessando o campo de joelhos. Não foi uma coisa programada, ele não avisou o cinegrafista, ele não disse antes que ia fazer. Foi um gesto de um menino que desde os 15 anos presta continência para o pai, que morreu por Covid aos 50 anos, o Ricardo Viana, e também o seu avô. Foi um gesto de carinho pro pai dele, né? Vamos. E o foco desse guri, com tão pouca idade, Pedro, conseguir se manter focado do jeito que ele faz e sorrindo, é de admirar mesmo. Ele tá aí, né? Vamos, falando. Vamos ouvir a entrevista dele, tá na mão aí, né? Não, ainda não. Seguido, o Douglas de Molinero vai chamar, tem a entrevista do Ricardinho, que vai falar um pouco daquilo que aconteceu ontem. Também ontem teve a coincidência, marcante. Pedro. Teve uma coincidência interessante, nós estávamos no ar no pós-jogo, no ge.globo.rs, e ao vivo, porque as câmeras estavam mobilizadas ainda, nós conseguimos captar, por mais de um ângulo, a peregrinação, o sacrifício, enfim, a promessa paga, a homenagem do Ricardinho. Não fosse assim, provavelmente uma câmera de um repórter da RBS TV fazendo matéria sobre o jogo captaria aquela imagem, mas nós tivemos essa feliz coincidência de estarmos ainda com o programa, com o produto no ar, e conseguimos fazer boa parte daquele percurso, né? E era uma imagem que dispensava a legenda. Ela era muito tocante e muito emocionante. O Rafael Gomes está conosco. Eu estou vendo a entrevista aqui no YouTube, do Ricardinho. YouTube tem uma contagem regressiva aqui de 9 minutos e 20 segundos agora, Rafa. 9 minutos? Ah, é, pro início. Até começar. Bom, então vamos lá. O Ricardinho que veio de São Paulo, né? O Ricardinho foi formado na base de São Paulo, lá em Cotia, e ele vem pro Grêmio em outubro do ano passado. E o Ricardinho, sim, desde que chegou no Grêmio, no time sub-20, ele tinha quase uma média ali de um gol por jogo. E ontem, Pedro, enquanto nós estávamos ainda no pré-jornada aqui na Gaúcha, em determinado momento, eu não lembro, acho que foi o Diori que me chegou e disse assim: tá, Bagé, mas tá tudo certo, concorda com tudo que o Thiago tá fazendo pro Grenal? Eu digo não. Por exemplo, eu não concordo com o Luiz Fernando, ele até está cumprindo um bom papel, mas para mim ele não tinha que ser o Luiz Fernando e não tinha nem que ser o Léo Pereira. Para mim, naquela função, tinha que ser o Guilherme Azevedo, que vinha muito bem até a lesão, que é um jogador de improviso, de drible fácil, muito parecido com o Ferreira. Uma outra ausência sentida, por que que o Vitor Bobicin não pode concentrar? Será que ele não vai ser aproveitado? Ou por que não dá mais minutagem, como aconteceu ontem no final do segundo tempo, para o Fernando Henrique, que é um volante de altíssima qualidade? Que tem bom passe, que tem bola longa, que sabe marcar. Aliás. Então tem alternativas, Léo, que elas estão dentro do Grêmio, e tomara que o Thiago Nunes, a partir de agora, comece a dar mais oportunidades. Porque eu não quero só os jovens em cima, eu quero os jovens bons. Aliás, significa Pedro, dizer, significa dizer que o Bagé entende muito de futebol, porque de rádio ele não entende nada. É, sempre o que perde tem mais espaço do que o que ganha. Tá, não, ele estás criticando, não, ele estás não sabe criticando, a grade da rádio. Ele não sabe a estás grade criticando da rádio, que o programa vai até 12h30. O Pedro faz uma crítica aberta à chefia que foi me contratar. Pedro, eu achei que era uma crítica pontual, Pedro. Ele quer te derrubar, ele quer fazer o chefão te Pedro meu, é meu ídolo. Ele é presidente da SEG, ele tem grandes dirigentes. É habilidoso, às vezes grandes dirigentes contratam jogadores não tão bons assim. É, às vezes erram na contratação. Não, mas tu acertaram, Bagé. O Bagé fala do Fernando Henrique, e aí momento Thiago Santos, 14-8. É, como fez falta, Bagé. Léo. Como fez falta, Bagé. E outra, eu não sei se o Fernando Henrique, que pode jogar ali, mas ele é mais de saída, se ele pode ser uma alternativa para esses momentos em que não tiver o Thiago Santos. Pois é. O Rafael chamou? Chamei, porque começou nesse momento, Léo, amigos do Sala de Redação, a entrevista do Ricardinho, o herói do Clássico Grenal, marcou o 2-1, começou a falar agora em entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho. Claro, claro. É, primeiro, parabéns pelo gol. E depois do jogo, o Marcos Sermon, vice de futebol do Grêmio, ele revelou que teve uma conversa contigo antes da partida, imaginando um gol teu no Clássico Grenal. Queria saber se tu esperava também, se tu estava sonhando com esse gol, e também se houve uma conversa depois da partida entre você e o Marcos Sermon sobre esse gol marcado que ele estava imaginando. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero deixar bem claro que todos nós aqui do grupo, do elenco, estamos com o pezinho no chão. A gente respeita muito o nosso adversário e a gente ganhou o primeiro jogo, mas semana que vem ainda tem mais uma batalha. E voltando à sua pergunta, antes de começar o jogo, quando eu estava me trocando lá, eu estava me vestindo assim, aí o Marcos falou para mim que eu ia fazer um gol, que ele estava com a esperança de fazer um gol, e foi o que aconteceu. Muito obrigado aí pelas felicitações. E o Marcos também me falou que ia fazer o gol e acabei fazendo, e muito feliz por isso. A diferença de clima, né? Ricardinho, eu queria que tu falasse sobre a homenagem que tu fez ao teu pai, ao teu avô. Tu passou por uma tragédia familiar recentemente, atravessou o gramado ajoelhado, foi um momento muito especial para ti. Eu queria que tu falasse o que significou esse gol no Grenal para ti e também sobre todo esse problema que tu acabou passando e superando com a cereja no bolo, que foi um gol no Clássico Grenal. Boa tarde. Cara, é muito difícil para mim tudo que tá acontecendo para mim. Acho que todo mundo que me conhece no meu particular sabe o quanto que meu pai representava para mim. Meu pai e meu avô sempre foram meus heróis. E fazer um gol numa final, num Grenal, é uma coisa que não tem como explicar. Fiquei muito feliz. Aquela ali foi uma promessa que eu tinha feito pra mim mesmo. Nem minha mãe, nem ninguém sabia daquela promessa. E eu fiz porque eu tinha que fazer. Foi uma conversa minha com Deus. E muito feliz por tudo que tá acontecendo comigo. Muito bem. Tá aí então essa manifestação do Ricardinho, que tem a ver com o detalhe técnico do Grenal que gera a vitória do Grêmio, mas tem sobretudo uma questão pessoal. Tu conhece esse menino aí, Bagé? Tu tem alguma intimidade com ele, não? Eu não diria intimidade, eu tenho um conhecimento desde que ele chegou aqui. Eu gosto muito de categoria de base, né? Eu acompanho alguns dos garotos aí desde que eles chegaram. Eu gosto de gurizinho, eu sempre gostei. Gosto mesmo. Sei que tu gosta também. Futebol é importante, então, claro. Não fica tímido, pode te abrir. Tô preocupado com vocês dois. Tô preocupado com vocês dois. Se é pra sofrer, que seja com gurizinho, né? Que seja com jovem. Claro. Se tu pega, por exemplo, a evolução natural do futebol, a gente cobra sempre o quê? Novidade, embora tenha o Diego Souza aí, que é mais velhinho e está mostrando serviço. Mas sabe que ele começa com uma frase que claro que é o discurso interno do Grêmio, né? Ontem na entrevista coletiva, o Thiago Nunes, ele tem sido muito ponderado, e eu confesso a vocês que eu não sei se ele já era assim, porque eu não acompanhava as coletivas dele no Corinthians ou no Atlético Paranaense. Conheci ele como pessoa, mas não tinha o tom das entrevistas. Ele está evitando qualquer tipo de euforia, Pedro. Isso é muito importante que tenha na cabeça, por exemplo, do próprio discurso do Ricardinho, porque não tem nada a ganho. O Clássico Grenal, ele é um campeonato dentro de uma outra competição. Então não está proibido que chegue no final de semana o Internacional e possa aprontar alguma surpresa para o lado do Grêmio. Então é muito importante que tenha esse tipo de discurso. Mas eu queria fazer um destaque especial ao preparador físico do Grêmio, o Heverson Pimentel. Porque eu venho batendo muito nessa tecla, acompanhando, Maurício, porque às vezes a gente fica assim, não, mas quanto tempo leva? E eu, como tenho um educador físico que trabalha com futebol na família, eu consulto o tempo inteiro para saber. Vem cá, quanto tempo leva? Não, olha, entre 30, 35, alguns casos 45 dias, já começa a ter o retorno fisiológico, que chamam os preparadores físicos. E isso no Grêmio é nítido, o Grêmio está correndo mais. Bom, pode ter uma parte tática. Mas ele já tem 30 dias? Aprimorada pelo, sim, Thiago. Tem. Não, ele já está há mais de 30 dias aqui. Ele, e eu digo isso, Pedro, porque... no dia seguinte, no caso do Grenal, no segundo tempo, né, Bagé? É. Quando entrou a gurizada, porque o primeiro tempo com o Maicon e com o Lucas Silva não foi tão legal assim a parte física. Mas aí que tá, pra mim, a parte física que a gente destaca no primeiro tempo, Diogo, ela tá muito em cima do Maicon, da figura do Maicon, que a gente que não tem mais essa vitalidade toda. Mas eu falo muito mais pelo estilo que trouxe pro Grêmio um pouco mais de competitividade. O Grêmio não jogou maravilhosamente bem. O Grenal não foi maravilhosamente técnico. Verdade? Mas o Grêmio teve um pouco mais de competitividade. E isso me chama a atenção desses poucos dias. Eu só boto o Lucas Silva nessa tua conta aí. Eu achei que ele fisicamente estava um pouco abaixo em relação, junto com o Maicon também. Eles que deram uma atrasada no meio-campo do Grêmio. Depois entrou o Grisado, aí o Grêmio voou. Foi melhor mesmo, Léo. O que eu já ouvi falar é que o Grêmio está treinando mais. Desde que o Thiago Nunes chegou. O Grêmio está correndo mais nos treinos. O Grêmio está treinando. É uma outra ideia de trabalho, é um outro conceito de trabalho, não quer dizer que antes treinasse menos ou de forma deficiente, mas é que o Grêmio está treinando numa carga maior, e o Grêmio está treinando para se adequar à ideia de jogo do Thiago Nunes, que é de velocidade, que é de transição rápida. O Pedro perguntou do Ricardinho ali, Bagé, eu estava dando uma olhada, logo quando ele começou a fazer gols, ele é de Guarulhos, né? E ele jogou nos dois times de Guarulhos, e ele vai para o São Paulo, fica 3 anos, e ele é dessa geração dourada do São Paulo, que agora tá fazendo sucesso, e ele tava encostado lá, ele tava sem jogar. E ele vem pro Grêmio, e o Grêmio é dono de 80% dos direitos, e já assinou até 24, né? 20 anos. Assinou até 2024. Tem 20 anos. Mas ele é importante, ele abriu agora. Esse elogio ele é um que se faça... característico. Vai, Lex. É, esse elogio que a gente tá fazendo... Esse elogio que a gente tá fazendo ao preparo físico do Grêmio, ele é muito justo pelo seguinte... Por muito tempo, e não porque o preparador anterior era bobo feio, por muito tempo o que se via no campo era o Grêmio correndo menos do que deveria, competindo menos do que deveria para o tamanho dos objetivos do Grêmio. Quando muda o preparador físico, a resposta começa a vir, e quando a resposta vem num Grenal final na casa do rival com virada, é muito justo que se faça a lembrança de que o Grêmio competiu fisicamente como há muito tempo não conseguia competir. Porque ele faz o gol perto dos acréscimos e mesmo depois disso o Inter tem uma chance com o Marcos Guilherme dar no travessão, mas o Grêmio ameaçou com um contragolpe para poder fazer um eventual 3-1. Nos minutos finais, o confronto, o vigor, a explosão, a velocidade, o Grêmio teve para sustentar o resultado mais do que em cenas anteriores. Então é justo que, se depois de tanto dar pancada no preparo físico que se mostrava deficiente, a gente lembrar que desta vez, entre os fatores da vitória do Grêmio, está a competitividade física que o time conseguiu mostrar. É que o Maurício, né, Maurício, sabe que a quando ideia de o Léo... jogo... Uhum. Vai lá, Bagé, vai lá. Não, só um ponto para aproveitar esse parente só. Quando o Grêmio contratou o Diego Souza, Pedro, o Diego Souza e o Thiago Neves, eu fui um crítico das duas contratações. Eu disse, porque, não pela parte técnica, eu não esperava entrega desses dois jogadores. O Thiago Neves não me decepcionou. Surpreendeu. Agora o Diego Souza, ele tem uma forma de entrega que a gente se apavora. O quanto ele consegue, para um cara que não foi a vida inteira centroavante, ele tem um tempo de bola, um time de bola aérea que chama atenção, ele chega sempre mais que os zagueiros. E tem um outro cara que, quando foi contratado, eu fiquei na dúvida se ele não ia atrapalhar o crescimento do Wanderson, que era o Rafinha, principalmente porque nós tínhamos uma ideia que o Rafinha estava vindo pro Grêmio a peso de ouro, como não tinha fechado com o Flamengo. Aí depois que se soube que os desdobramentos não eram tão altos os valores, a qualidade dele é indiscutível, né? Algum de vocês lembrou há pouco, ele dando um pique no final do jogo, acho que foi o Potter, quando ele evita o gol do Marcos Guilherme, não sai por dificuldade técnica do Marcos Guilherme, mas também porque o Rafinha... Então imagina para os caras olharem o Rafinha, que é um cara multicampeão, que é um cara de uma certa idade já para jogar bola, e ele dando pique até os últimos minutos do jogo. Então aí, o cara que chega para agregar... Né? Também, passando, e mais a capacidade de inteligência de mudar... Ensaios, hein? Se tiver ensaio cedo, tem que levar o Rafinha aí. Maurício, quando voltar o botequim, me chama junto com Mas não tem nem dúvida. Você viu que na comemoração do gol, ele fazia o gesto do surdo, né? Ele que toca cavaquinho, mas ele na brincadeira lá com o pessoal fazia o gesto ali. Do surdo. Na nossa toca, vai fazer um, pouco, né, o Bagé, o Maurício, o governador Leite também é do belo samba. É um belo pandeirista. Aí já tem quatro. Logo depois e tem cantor no sala também, né? Tem o Pedro. Perguntar pro Guerrinha. Não, tem cantor bom. Vamos deixar claro, não é só cantor. Sim, claro. Botei nem elogio, botei o Pedro tá aceitando o Bagé hoje, que inferno isso. Coloquei uma das minhas obras no grupo de sala de redação que vocês devem ter visto aí, né? Minhas obras. Será que é Steel? A Steel, é claro. A Steel tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história estilo juntos de quem faz o agro. Sala de redação tem Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado era Frigelar, agora IESA e Fiat, Fiat é IESA, Porto Alegre, Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício, planos de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela sua vida. Nós vamos ao intervalo comercial e logo depois dele eu vou perguntar pro Guerrinha, que é o mais inteligente de vocês todos aí, tá? O que que muda o Grêmio com Douglas Costa, porque ontem Marcos Hermann garantiu, essa semana ele vai pro bid, o Grêmio já o contratou. Voltamos em seguida. Pedro é um jogador de muita qualidade, né? É aquele jogador que vai a crescer, né? E eu tô falando isso sem saber como é que ele tá de saúde, né? Fisicamente, que se diz, mas ele estando inteiro, ele é um jogador diferenciado, assim como o Tyson, muito provavelmente vai ajudar muito o Internacional. São jogadores de outra turma, né? Jogadores que vêm do futebol europeu. Então o Grêmio ganha pelos dois lados jogadores que vão abastecer o Diego Souza a todo momento. O Diego Souza, que já está fazendo gols e mais gols, ele vai fazer mais ainda, porque a bola vai se oferecer para ele muito mais do que tem se oferecido. Esse Douglas Costa é aquele jogador que no um contra um, para tirar a bola dele, tem que ter arma. E não é assim, não é, ah não, ele vai tirar, não é assim, ele é qualificado, muito qualificado, ele é diferenciado. É uma bela contratação. Ponto importante do seu elogio aí, Guerra, é a raridade que o Grêmio vai representar no futebol brasileiro de ter não um driblador. O Grêmio vai ter dois jogadores dribladores no campo de ataque, dos lados, com capacidade de fazer a diagonal, porque o Douglas Costa no corredor direito com a perna esquerda, ele vem para dentro para bater no gol ou para construir. O Ferreira tem a facilidade de jogar dos dois lados. Então, se já é raro num time brasileiro, o Inter, por exemplo, não tem o driblador. O mais parecido com isso é o Patrick, e mesmo assim é daquele jeito em que ele tem a habilidade do drible e o físico ajuda junto. Ele leva pro corpo. Né? É um combo, né, Alex, que leva a essa jogada de habilidade, do drible. Mas o Grêmio terá Douglas Costa de um lado, Ferreira do outro, para abastecer o Diego Souza, e dependendo do que consiga fazer jogar o Jean-Pierre, ou se consiga afirmar o Darlan como seu articulador, o quarteto final desse time fica muito poderoso. Maurício, Douglas Costa, ele vem, assim como o Tyson. A gente ficou impressionado que o Tyson deu 3-4 piques ali no meio campo, acelerou o jogo e nós, pô, que isso? É que esses jogadores, eles vêm num estágio físico, num nível físico muito superior. E são jogadores, embora o Douglas tenha um histórico de lesões, ele tá sem jogar desde o Mundial, e o Mundial foi em fevereiro, né? O Mundial de Clube, já, final de janeiro. O Douglas Costa, ele vem de 40 jogos por temporada, 30 jogos. Então, ele tá com 30 anos e fisicamente ele tá preservado. Ele vai ter que superar a questão de lesões, sim. Mas ele vai sobrar e muito na turma, e ele vai passar pelos caras aqui brincando, porque a explosão qualidade, física dele, explosão. O preparo, né, Bagé, além da qualidade técnica, mas tem... o preparo físico dele é diferente. Porque vamos imaginar, hein, Bagé, Vamos imaginar que ele, por uma questão de acúmulo de lesões, ele tem mesmo, eu lembro sempre na Copa do Mundo, né? A gente estava lá, todo mundo, Potter estava também, Maurício, Léo, Pedro. A gente estava lá na Copa e o Brasil está naquele grupo medonho lá da primeira fase, empatou com a Suécia, estava jogando com a Costa Rica, e aí o primeiro tempo foi horrível, o Brasil não chutou a bola no gol, e aí o William tinha que sair, entra o Douglas Costa e muda completamente o segundo tempo, o Brasil faz 2-0 e ele entra pela direita. Assim como na direita ele chegou, também jogou na esquerda, mas ele chegou na direita lá no, com o Guardiola no Bayern. Muita qualidade. E aí depois no jogo seguinte ele ia ser titular, e aí ele se lesiona. Mas mesmo assim, pragmaticamente, tá, Bagé? Vamos imaginar que de 20 jogos do Campeonato Brasileiro, ele tenha lesões, ele jogue 20. Nesses 20 ele pode salvar a vida do Grêmio, pode fazer de tão diferença. Melhor que ele é que os outros. O Léo citou há pouco aí a questão do Tyson, né, da chegada, e é um paralelo interessante falar desses dois jogadores. Porque o Tyson, ele abriu mão de muito dinheiro que ele ainda poderia continuar ganhando lá fora para jogar no clube que ele torce, e ele dizia isso há muito tempo. E o Douglas dinheiro Costa é importante para ti, que é um pelado, rapaz. Vocês estão milionários. Mas é para verdade. Mas o Douglas Costa, por exemplo, em determinado momento eu até cheguei a duvidar. Vem cá, se o Douglas Costa faz tanto. Que uma coisa é assim: ah, eu quero jogar no Grêmio. Oh, mas eu quero jogar no Grêmio ganhando 4 milhões? É impossível. Aí é uma pressão desnecessária no clube. Não. Pelo que a gente está acompanhando da negociação, ele também está abrindo mão. Inclusive de valores que ele ainda teria a receber da Juventus, de contratos que ele ainda poderia fazer na Europa. Então é um paralelo interessante de caras que ainda teriam mercado, caras que são acima da média e que estão chegando para jogar nos clubes também por vontade. Porque a gente sabe que o Douglas ganharia muito mais do que ele vem ganhando para o Grêmio. Né? Pois é. Hein? Tá repetindo agora aqui em alguns canais as jogadas do Grenal. O Inter tá marcando em posição na bola parada. Fixo. Sim, quem chegar naquela área, sentido enquanto não é individual, porque sobe. Hoje, Potter, a gente no Globo Esporte fez uma arte em que mostrava uma linha de 5 jogadores do Internacional à espera desta bola erguida. E o Diego Souza, distante o suficiente de qualquer jogador do Inter para poder correr em direção à bola, tomando impulso. E aí ele ficou imbatível, tanto mais quando desfruta, quando vai bater de frente com o Zé Gabriel, que não é exatamente zagueiro e muito menos na questão da bola aérea. No segundo gol, não, que já não é o Diego, Maurício, tem o Ricardinho, Pedro, entre os dois zagueiros. O primeiro, o Cuesta, não sobe. O segundo, o Lucas Ribeiro, sobe menos do que o Ricardinho. Então o Ricardinho ganha dos dois zagueiros no segundo gol. Tem uma foto nessa hora. Essa preocupação do Potter é infundada. Se toma gol parado, se toma gol marcando. Então, só não toma gol quando tem a bola. Tomou lá contra o Tacher, ele tinha a bola. Toma gol de tudo que é jeito, rapaz. O segundo gol ontem ele toma com a bola, né, Pedro? O segundo gol do Grêmio é o Inter que tem a bola. A Zero Hora tem uma foto hoje do Diego Souza em relação ao Zé Gabriel. Olha, eu não vou exagerar, uns 80 centímetros a mais, E claro, né, Pedro, que os dois não estão nos seus ápices de impulsão ali, né? Mas é que eu só chamo essa observação aí, porque a vantagem vai ser sempre do atacante. Sempre o atacante. O atacante, ele vai ter o embalo, né, naquele cruzamento perfeito. Né? Exatamente, por isso que eu tô falando. Talvez o que atrapalhe mais o Diego Souza é alguém colado no Diego Souza. Exatamente para ele não ter a capacidade dele subir. Isso. Gamarra que não era alto, né? Dizia que o segredo é tu não deixar o cara ter o gesto para subir. Na luta, os lutadores, às vezes, Pedro, eles cuidam o distanciamento. Sabe, eu tô medindo qual é o potencial que esse cara vai ter de me fazer mal ou não. E a marcação dentro da área mesma. É o que tu tá fazendo com o Pedro aqui. Meu sonho é o que tu tá fazendo aqui com o Pedro. Tatame, tá fazendo distanciamento do que ele pode fazer. Mas essa declaração pode ser um carinho, né? Infelizmente, vocês dois no tatame é sumô. Vocês dois. Seria muito bonito. Olha o bullying. Porque tem muita arte, não é bullying nada. Sumô é mais velho que o futebol. É uma das artes mais lindas de todas. É uma arte técnica. Tem que ter técnica. O careca, né? Esse é muito bonito pra estar fazendo piadinha. O Ramires? Vamos levar ele pra um campeonato de franja, Pedro. Já perdi. Sabe que careca é ponto geográfico, né? Sabe disso? Ô, Léo. Onde é que é o banheiro? Passa o careca ali à direita. Ô, Léo. E um 4-4-2 e um 4-4-2 com o Nonato, que jogou bem ontem. Eu não sei se ele vai usar o 4-4-2, mas ele vai ter de, em alguns momentos, ensinar esse time a administrar jogo. a cadenciar um pouco mais, porque o Inter ou ele ganha de goleada ou ele perde, ele vai ter que encontrar um meio termo, né? Tá bom. Então nós deixa, deixa eu mandar um recado pro Julinho, pro Toigo, tomei a segunda dose hoje. Tá. Podem que legal, Guerrinha. Parabéns. Eu Guerrinha. Tomei a primeira. Podem aparecer. Enquanto você não aparecer, eu vou ameaçar, vou tomar a terceira dose. Não, ele tem que aparecer segunda hoje, nós, tem, não temos dose nenhuma. Tu já tem dose. Tu não precisa. Só pra fechar, ontem, em Grenal, o Miguel Ramírez tomou a segunda dose também. É. Guerrinho, o Toigo não apareceu pra falar contigo? Eu acho que ele tava esperando pela segunda dose. Se demorar muito, eu tomo a terceira, Pedro. Não, mas é que é o seguinte, Guerrinha, agora ele vai esperar o processo de imunização completo. Ele tem mais 15 dias pra te enrolar. Se depois Guerrinha, de 15 dias ele aparecer 20 dias, aí tu te aí preocupa, termina, Guerrinha. Guerrinha, parece que o Toigo marcou de ir de carona com o Julinho. E agora eu posso ir junto cantando pra eles. Não, o cantor é o Pedro. Alemão, o que é que tu tem de novo aí, Alemão? Tá chegando um mundaréu de vacina, é isso? É? Pedro, é a notícia melhor para começar a semana, chegada de mais de 400 mil doses, considerando três vacinas, mas principalmente a chegada prevista para amanhã de 188 mil doses da Coronavac, o suficiente para colocar em dia a segunda dose no Rio Grande do Sul. Bom. É a melhor notícia para começar a semana para aqueles que já estão com atraso. A China está mandando IFO ou está se mosqueando lá? Vai mandar, a informação é que vai mandar ainda nesta semana para Fiocruz, em São Paulo, já no Rio de Janeiro, a confirmação. E Coronavac não? Da Coronavac não temos atualização, Pedro, mas da Fiocruz a informação é que chega a lote nesta semana do insumo. Nós vamos falar também, Pedro, com a reportagem, acompanhar a vacinação de atletas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que participarão da Olimpíada e da Paralimpíada lá no Japão neste ano. São 65 pessoas que terão a vacina aqui em Porto Alegre. Aliás, tu viste as pesquisas lá no Japão, para saber se querem ou não querem a Olimpíada? 80% dos japoneses não querem Olimpíada. Já viu isso? É, cada povo lida de uma forma diferente com a pandemia e a preocupação tem níveis diferentes, a gente percebe, né? É o caso dos japoneses preocupados com o que pode ser levado para lá por integrantes das delegações dos países que vão participar dos jogos. Nossa reportagem, Pedro, começa hoje, durante toda a semana vai circular pelo interior acompanhando a vacinação. A primeira parada da reportagem hoje de tarde no Gaúcha Mais, lá em Bagé. Nós vamos conversar também com o administrador do Hospital de Cachoeira do Sul, que está super lotado com pacientes de Covid, já superou em muito a capacidade, e hoje uma atração para lá de especial, depois das três no quadro A História da Minha Vida. Ela, rainha da TV no Rio Grande do Sul, Tânia Carvalho, vai contar muitas histórias. Tenho certeza que serão boas risadas nesta tarde, Pedro. Não tenho dúvida. Então, está terminando o Sala de Redação aqui. Nós temos uma semana de futebol extremamente importante. Tem jogo de Libertadores, Sul-Americana. Tem Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. E tem tanta coisa para a gente falar com você. Ainda bem que você nos honra com a sua sintonia e nos faz, durante 6 anos e 2 meses, absolutamente líder do meio rádio no Rio Grande do Sul. Obrigado, Rio Grande. Meu Rio Grande, este é o meu Rio Grande, tchê. O meu torrão macanudo, minha terra abençoada, onde não falta nada. O Rio Grande tem tudo e tem gaúcha, mas tchau, fui.